faz. No meio da orgia é o rei com 50 reais e tem mais. Isso não te faz menos homem. Quem te julga não cedeu, jaqueta no frio e nem comida na fome. Então deixa passo a passo como assinatura. Cada caixa encaixa e fortalece as estruturas. O que enriquece a cultura são as pessoas leais. Não que lutem entre si, e sim pelos mesmos ideais. Quem sofreu desde o começo sorri no fim, isso é fato. Esbanja o quanto cê tem, que luxo pra muitos é bom prato. O gueto se engrupiu e nem viu que é Black Panther. O zumbi daqui desfila de Black Jack e T-Lander. A mente não apaga o que os olhos flagrar. Não existe vagar, invade se consagrar. Essa é a saga, e não é ficção. Essa é a saga. Geração dos filhos dos meus filhos. A infância hoje em dia provaram mais que sucrilhos. Na frente de uma tela, no fundo do poço, cultivando ostentação, cordão de ouro no pescoço. O amor não tá nisso, o amor se torna omisso. Acumula riqueza ou ser feliz, qual que é o mais difícil? Companheiro, dinheiro não é aceito lá no céu. Não é como aqui que paga, que é o motel, o anel, véu, aluguel. Minha saga eu prossigo, você flagra da janela. Desde cedo é tarde, o sol arde, o frio congela e nada bate. A caminhada, quem tá nela sabe. Todo dia é checkmate, porque pouco nela cabe. Como um busão é coletivo, até no objetivo. Quem te negava agora faz sinal de positivo. Muita saúde pra quem duvida da minha fé, e que possa ver com os próprios olhos que nós tá de pé. É,